vezes as pessoas vão e vêm desse lugar. Capuz na cabeça, eu tenho certeza que um dia também vou pra lá. A noite do jeito que eu vivo é diferente sobre a sua lógica. Vejo tudo de um jeito complexo, sem nexo pra quem não acorda. Fica deitado o tempo todo na cama, esperando que não vai acontecer. Quando menos verem a minha face, fica mais fácil fazer valer. Ninguém vê quando eu chego e também não vão ver quando eu for embora. Pois só observo entre sair de pessoas estranhas a toda hora. Não me preocupo, pois sei que tudo passa, tudo é fase. Aqui me sinto à vontade, saio antes de soar o alarme. Entrei, tomei de assalto, você nem sequer deu falta. O seu estado só vale algo pra quem não investiga suas falhas. Não me preocupo, pois sei que tudo passa, tudo é fase. Aqui me sinto à vontade, saio antes de soar o alarme. Entrei, tomei de assalto, você nem sequer deu falta. O seu estado só vale algo pra quem não investiga suas falhas. Enxergo a alma, leio desejos, eu sinto o cheiro da sua maldade. Mas como sempre eu faço jogo e caio na sua maldita realidade. Às vezes me permito cair na sua armadilha, mas tenha ciência que a indecência vai rolar sob a minha trilha. Onde faço o que tenho vontade, tudo termina, eu sempre ganho. Te deixo jogada sozinha, confusa, sem entender o porquê do engano. Diabo, velho de guerra, me transformo conforme a necessidade. Habilidades que adquiri durante a vivência, onde tudo faz parte. Não me preocupo, pois sei que tudo passa, tudo é fase. Aqui me sinto à vontade, saio antes de soar o alarme. Entrei, tomei de assalto, você nem sequer deu falta. O seu estado só vale algo pra quem não investiga suas falhas. Não me preocupo, pois sei que tudo passa, tudo é fase. Aqui me sinto à vontade, saio antes de soar o alarme. Entrei, tomei de assalto, você nem sequer deu falta. O seu estado só vale algo pra quem não investiga suas falhas.